Se não bastasse a humilhação já sofrida todo dia, tinha que acontecer também na tal vida artística. Tinha que ser fudida como é a nossa. Otário sempre na frente, os melhores sempre na bosta. O mundo tão filho da puta quanto é o normal. Uma panela constante, pilantragem, capital. Talento aqui até existe, só que não importa. Sem o dinheiro, influências baterão sempre as portas. Ignorados pela mídia, sempre a piada. Na música nacional, passar em branco não é nada. Apenas é considerada música de ladrão. Diversão de menores, artistas sem expressão. Pouco estudo, sem dinheiro, apenas bom assunto. Mas pouco importa pra boy, se pobre vive absurdo. Gostam de ver a burguesia se acabando na guitarra. Falando de porra nenhuma, se drogando, enchendo a cara. E tem TV, jornal, revista pra burguês. Pro rap nacional é só merda, não TV, disco gravado. Bom trabalho, mês e cai pra promoção. O público apoiado nos esquece, puta ingratidão. Fã clube de ninguém, sem autógrafo também. Vivo muito bem sem isso, mas qualquer roqueiro tem. Artistas desconsiderados pelo público, que no final de semana só curte rap. Que ridículo, que discriminação, que decepção. Se não nos acham artistas americanos, é que também não são. E é por essas e outras que vem à tona a questão. Cantor de rap nacional, artista ou não? Artista de um mundo que não existe, é coisa de ladrão. De um mundo que não existe, é discriminação. De um mundo que não existe, artista ou não? Artista de um mundo que não existe, sem consagração. De um mundo que não existe, um sonho todo em vão. De um mundo que não existe, artista ou não? Artista ou não? Artista ou não? Programas de televisão, alvo impossível. Falar de droga, de polícia, inadmissível. Achar um legal, diversão, muito esporte, novela. Realidade, informação e outra porta se fecha por falta de dinheiro. Se eu tivesse, era horário nobre o mês, um ano inteiro. Um rapper brasileiro, origem pobre na sua maioria. Piada entre playboys, ignorantes pra mídia. Um movimento desunido, falso moralista. Te põe no céu pela frente, por trás arranca sua vida. Informação de qualidade e orientação. Sem recompensa fica foda, um objetivo em vão. Uma censura de rua, que liberdade de expressão. Polícia intocável, forte crítica é caixão. É consequência da desvalorização que nós sofremos. Se fôssemos considerados artistas, pelo menos nós teríamos respeito à própria proteção. Pois um artista assassinado tem forte repercussão, mas não. No DP o bicho pega e pega legal. Já fui em cana por nada, eu só cantei a real. Não teve compreensão, nem consideração. Artista porra nenhuma, muita porrada e um silêncio então. Que consideração, que valorização. Cantor de rap nacional, tapa na cara, que premiação. Que premiação. Artista de um mundo que não existe, é coisa de ladrão. De um mundo que não existe, é discriminação. De um mundo que não existe, artista ou não? Artista de um mundo que não existe, sem consagração. De um mundo que não existe, um sonho todo em vão. De um mundo que não existe, artista ou não? Artista ou não? Artista ou não? Enrolação de gravadora, prazo estourado. Um estúdio meia boca e o trabalho está gravado, apropriado pro seu gosto. Sem reclamação será lançado, se der sorte. Primeira posição, 500 cópias, 2 mil. Se marcar até 10 mil, cassete, CD é lamentável. Só vinil e o contrato que parece um boletim de ocorrência. Promessas impensadas, muita ideia, indiferença. Um tratamento recebido tipo polícia e bandido. Artistas na parede, qualquer merda dando tiro. E não ser reconhecido, não tem consciência. Consagração, desperdício de talento. Um sonho todo em vão, então por que continuar se o caminho é desvantagem? Resposta muito simples, não tem bem pra pilantragem. Eu quero ver dignidade, um movimento de verdade. E os manos estão ligados que temos capacidade. Existem boas gravadoras, muita gente interessada. Então vão se foder aqueles que não estão com nada. Que atrapalham o movimento, impedem seu crescimento. Só pensam em dinheiro, em bons investimentos. Que só fiquem no esquema os que são profissionais, que valorizam os artistas, os rappers nacionais. E dessa forma com certeza será assim essa questão. Cantor de rap nacional, artista ou não?